Olá pessoal, aqui é o professor José Conceição com mais uma dica para vocês. Hoje nós vamos estudar a música Nesta Rua. A gente vai utilizar quatro acordes, né, na tonalidade menor. Vamos começar com o Lá menor, nós temos o Mi maior com sétima menor, e o Ré menor e o Lá 7. Então são quatro acordes que a gente não precisa fazer a pestana, né? Podemos tocar sem pestana. E na mão direita a gente vai fazer um ritmo bem simplificado. Eu vou montar aqui o acorde Lá menor e a gente vai tocar a partir do baixo em direção à primeira corda com o dedo polegar da mão direita e depois com o dedo indicador da mão direita tocar as três primeiras cordas em sentido contrário. Então vai ficar desta maneira: para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Então a gente vai tocar uniformemente, né? Um e dois e um e dois e um. Um pra, com o polegar e o E com o indicador. Ao contrário, tá bom? Um e dois e um e dois e um e dois e um e dois e um e dois e um. Um e dois e um e dois e um e dois e um. Pessoal, é o seguinte, quando você for fazer o acompanhamento de qualquer música, né, que você for aí harmonizar e tocar, você deve primeiro cantar o nome dos acordes, tocar e cantar o nome dos acordes. Eu não sou cantor, mas eu canto o nome dos acordes para poder educar o ouvido sempre, estar com o meu ouvido sempre educado harmonicamente, né? Então é interessante que você cante o nome dos acordes antes, né, de você fazer o acompanhamento. No exemplo aqui nós temos o Lá menor, né? Lá. Mi. Lá. Lá 7. Lá. Ré menor. Voltando lá. Lá. Vocês estão percebendo que a minha afinação e a minha voz é horrível, né? Mas desta maneira, o que acontece? Eu fico com o ouvido sempre preparado para fazer os acompanhamentos musicais. Então eu tenho bastante facilidade para fazer as harmonizações, os acompanhamentos, porque eu sempre trabalhei e continuo trabalhando os acordes desta maneira, cantando o nome dos acordes, né? Tocando e cantando o nome dos acordes. Uma coisa que eu utilizo bastante também, pessoal, é o seguinte: é pegar uma sequência harmônica de uma música e tentar encaixar em uma outra música essa mesma sequência harmônica. Então isso ajuda bastante porque força o ouvido a encontrar o acorde. E com isso você acaba educando o seu ouvido harmonicamente, ok? Então essa é uma dica que eu queria deixar aqui para vocês hoje, nesse estudo, né, da música Nesta Rua, porque é interessante você cantar uma outra melodia em cima já de uma harmonia que você toca uma outra música. E isso, eu conheço muitos músicos que fazem isso, e isso é muito interessante. Às vezes, que nem aqui, eu tenho o Lá menor, né? Aí eu fui para o Mi 7, depois o Lá 7 e o Ré. De repente você vai cantar uma outra música, né? Uma outra melodia, e você vai usar esses mesmos acordes, mas a ordem não é essa, vai ser Lá, de repente Lá 7, Ré, Mi e Lá. Mas acontece o seguinte, só que são os mesmos acordes, né, que você já tocou na música Nesta Rua, que você aplicou, né, você harmonizou na música Nesta Rua. Então é interessante porque você já tem um som, né, dos acordes no seu ouvido, aí fica fácil para você harmonizar as músicas, né, porque você já conhece o som, o seu ouvido já está preparado para poder indicar para você a hora da mudança e qual acorde você vai usar. Então, por isso que é interessante você tocar e cantar o nome de cada acorde. Ok, pessoal? Bom, agora no final, pessoal, é o seguinte: eu queria falar para vocês que eu tenho um canal lá no YouTube, né? Onde você pode digitar na busca Professor José Conceição, lá na busca do YouTube, vai aparecer a minha foto, aí você clica e vai lá no meu canal. Caso você não seja inscrito lá no meu canal do YouTube, aí se inscreva para ajudar, né, no crescimento do canal. E aqui no blog nós temos aqui materiais didáticos. Praticamente todos os dias a gente está postando aqui. Dicas, né, para você estudar aí no conforto da sua casa, tanto aqui no canal, tanto lá no canal do YouTube, quanto aqui no blog também. Ok, pessoal? Então, até o nosso próximo encontro.